Acordes perfeito maior e sétima dominante. Sete séries de oito acordes. Segunda série de oito acordes. Terceira série de oito acordes. Quarta série de oito acordes. Quinta série de oito acordes. Sexta série de oito acordes. Sétima série de 8 acordes.